E a November Alpha tem condições de agilizar o cruzamento do campo após a decolagem? Quilo Romeu Oscar, prossiga. Para iniciar a decolagem, 120.8, agiliza o cruzamento do campo. Essa na Interlagos, o Índia Júlio. Utilizado pela rotatória, Júlio. Júlio, grato. 10, 1, 9. Aracaju no 055, tá pronto para a cópia? Salvador Aracaju 055, Golf 677. Vai sair da decolada da pista 97, vai curvar à esquerda, vai ingressar no corredor forte, inicialmente mil pés, restrito, 980153. Paulo, tá 3602, 3602, reporte antes da Juliette. Tarefa da Juliette, 3602. Confirme people on board, 980. Até mais. Prossiga, Romeu, acho que é bravo. Põe na prova da rotatória, acione código 0115, posição normal, Romeu Oscar Bravo, mantenha 500 pés. Mantenha essa proa, agora a transferência, November Alpha. Três 11, atenta ao tráfego, prosseguindo com proa norte, autorizada, sua decolagem, o vento na centena com 10. Decolagem 63 ou na hora. E a altitude que está mantendo? 7. Tem o capa vista, o Índia Júlio. Juliette chama a torre no noite decimal meia. 86, Júlio. Portão 7, 3602. 7. O Quilo Romeu Oscar, o... prossiga com a informação novamente, por gentileza. Mantenha a palavra rotatória. Mike Echo Delta, prossiga. Ai, quer que eu dê pra fazer um cheque no rádio, ok? Em caso negativo, retorno com a minha frequência. O Mike Echo Delta. No 1, decolada 53, 19-8, bom voo. 9-8, obrigado, 63, no 1, bom dia. Mídia November Alpha, Pro Nordeste, chama controle, 19-8. Eu não recebo o seu modo Charlie, Romeu Oscar Bravo. Oi. Tire confirmação. Autorizado, ingresso na final da 17, é o número 2 para o pouso. Ciente, prosseguindo como número 2. Poderia confirmar a posição do primeiro tráfego? 4 milhas na final da 10. Beleza, dá uma reduzidinha aqui para dar certinho. Grato, Júlio. Oscar Bravo está visual com tráfego na rotatória? Estou atualizado, Oscar Bravo. Estou ali, o Sané 63 do 9, decolou, está cruzando 2800. Pode voar da Elda pra gente? Autorizado. Aí, ó, 39. Estável localizador 5414. Vicente, chame a torre no 86-5444. Obrigado, bom dia, senhor. Juliet and Alpha to Honey Point 1810, what QNH 1015. 1015, Juliet Alpha to the end. 4, tem pouso autorizado na 10, vento é uma centena, correção 120 graus, 10 nós. Sérgio, no 4. Como é que é com o Delta, qual pátio o senhor está? O senhor está autorizado, Manati, 1.000 pés, decolagem 17, direita, axé, controle 19.8, acione 0112. Department after Leda position Lima Echo Delta Alpha position after Bidev position Bravo India Delta Echo Victor position after Upper November Uniform November 857 after flight plan route Salvador Departure 119.8 squawk 5457. Terminal de via, tá voando da El, 6319. Gente, voando da El, Xané 6319, pode voar Leda, ou Xané 6319. Leda, 6319. Trip 5414, 57, direito, 1219. Direita. 1219, excelente, obrigado, senhor. O trip como é, sobre a torre? Alto e claro, senhor. Obrigado. Thiago, o cheque Moto Charlie não recebeu altitude. Tempo transponder ligado aqui, senhora, tá mantendo 500 pés. Gente, reforço visual com Costa Azul, pouso será lá? Confirma, senhora. Gente, reforço visual para pouso, eu confirmei apenas o estimado. Estimado mais 3 minutos. Gente, hora certa 1157, pouso 1200. 1200. Reporta antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, reporta para ingresso 5494. Chamando solo. Romeu Oscar, autorizado Aracaju, nível 050 pela Golf 677. Decola da 107 com curva à esquerda no perfil da saída Conde. Controle 199.8, aciona 0153 no transponder. Confirmando o transponder 0153 no transponder, ok? Estou só confirmando o PAD 5 e o POB. Gente, pátio 503 a bordo, transfere agora a torre 1.8.12 para acionamento, táxi, decolagem, quilo, Romeu, Oscar, bom voo. Ingressa via Juliette para remota 1-3. Remota 1-3 via Juliette, 5414. Erica 980, holding short runway 10, we're ready to take off. Line 0, clear to line up and take off, runway 10, 100 degrees, 10 knots. Clear to line up and take off, runway 10, American 980. Claro, eu estou chamando 319. Sim. Ainda não me escuta. Juliet Alpha to hold point runway 10, on hold point tower 118.6, QNH 1015, Papa November Golf. Sim. chamar aqui na, no pátio da próxima. Pós-cacionamento, táxi, reporte no Ponte Fera. O Vitor aí agora, como recebe a torre? Sim, chama o solo 121 decimal 9 para mais um teste. Afirmativo, Vitor Índio Juliette, como recebe o solo? Ciente, frequência livre, grato, Vitor Índio Juliette. A dificuldade da nossa transmissão está sendo no seu equipamento, ok? Que é os testes feitos aí com o Vitorinho da Juliette, ele tanto recebeu como a torre recebeu alto e claro em todas as posições que o senhor está com dificuldade. Zero. Eu tenho a última CHG aqui para Upper Whisky 50 e o nível permanece 340, confirma? Não, não confirmo não. É, tá autorizado pelo Serena aqui, o Upper Whisky 58. Sim, sim, então aguarde, eu vou coordenar, vou checar aqui com o centro, aguarde coordenação, ok? Tá bom, obrigado. América Nine Zero, Bonnet Zero One, Salvador da Paz, frequência 119, decimal 8. América Nine Eight Zero, good day. Delta Taxi, ingresso, reporte alinhado e pronto. Hello, departure American 980, passing 2500 for flight level 310. American 980, radio contact on departure, climb flight level 410, book departure. American 980, book departure, requesting flight level 310. Roger, stand by, American 980, climb restrict flight level 310. American 980, climb into 310. Eco Delta, modifique seu transfone para 0115. Autorizado, Índia November Alpha, 2500 pés. Papa November Golf, clear line up, and take off, runway 10. Wind is 100 degrees, 10 knots. Oxa 63, o nono, pode voar direto eu, diz? Chame Recife, 288, alterna 1251 no bom voo. 288, 251, obrigado. Olha, vamos lá, ficar bravo? Prossiga. Decolou da Lupituba aqui pra Salvador, tá? Gente, 500 pés, litoral, como que ainda não recebo no radar, o Romeu Oscar Bravo, reporte pro Tuaçu. Positivo, reporte pro Tuaçu. Oscar Bravo, confirma a posição. 5 segundos pro através do processo, senhora. Gente, Romeu Oscar Bravo, chame Torres, 186. 186, grato. Salvador, muito bom. Boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, a frequência da torre 186. Estacionado código 0115? 0115, senhora. Gente, 4 milhas do farol de Itapuã? Firmo. Gente, torre 118.6. 118.6. Fica mantém a posição. For November Golf airborne and changing 119 at decimal 8. Papa November Golf mantém a runway heading to 7,000 feet. Now passing 600, Papa November Golf. Affirmative, airborne at 05, Salvador departure. Our departure, Papa November Golf, bye bye. Bye. Salvador, Papa Romeo, Oscar Bravo. Oscar Bravo, confirme a posição. Hello, Papa Hotel, Papa November Golf, passing 1000, climbing 1280. Right turn out. Papa Hotel, Papa November Golf, radar contact on departure, climb flight level 280, dial departure. And Dyna 1 Alpha, departure confirm. Direita no perfil da saída da El, Leda após IDEV, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle 119, decimal 8, aciona 5477 no transponder. Autorizado 5477 no transponder, confirme o pátio que se encontra. Tente um pronto para o espectacionamento, gol no 983. Romeu Oscar, linha e mantém na 1-0. Mike Eco Delta, modifique agora o seu transponder para 0125. Modificando o transponder para 0125, Mike Eco Delta. Afirme, chama o controle, 19-8, Mike Eco Delta. Após a maneira do controle com 19-8, Delta. Romeu Oscar Bravo, reporte na curta para o pátio. Para a curta para o pátio. Mil pés, corredor fora, corredor axé. Gente, acione código 0125. Aqui qualquer coisa eu volto, obrigado. Gente. Autorizado direto Manati, reporte 20 milhas. Papá Hotel, Papá November Golf, Fly Dael. Gerente, acionamento, reporte no Fox Fera da 17. Cleared, direct diner, Papa November Golf. Marca 980, call receive 12545 or 12685. 12545 or 12685, American 980. Papa November Golf, fly dial. Delta, Alfa, Eco, Lima. Confia o tempo estimado de voo. Delta, Alfa, Eco, Lima. Delta, Alfa, Eco, Lima. Papa November Golf. Papa Romeo Índia, November Alfa, o sobrevoo na presente área será por mais quantos minutos no, em 2500 pés? 1-7, o vento é uma centena das nove. Romeo Oscar Bravo, considere solo ao 09, frequência livre. approach Papa Hotel, Papa November Golf. Can you repeat slowly again the waypoint we are clear to? Dial Delta Alpha Echo Lima, Papa November Golf. Esperada Alpha Guardião 07, igual para a nave Estrada Colônia. Papá Hotel Papá November Golf Fly Dial Delta Alpha Echo Lima. Papa November Golf, you realize this is only a four-letter code and not five, over? Fly Leda Lima Echo Delta Alpha. Do you have conditions to fly direct Leda Papá November Golf Lima Echo Delta Alpha? Papa Hotel Papa November Golf, Salvador Approach. Papa November Golf. Do you have conditions to fly Leda position? Affirmative, but we are still figuring out Leda. Is it A Leda or Leda? Lima, Echo, Delta, Alpha. So all the numbers you're giving are four letters and we need five, over. Do you have conditions to fly Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha? We have conditions but we cannot find, we cannot identify Leda, over. Papa Hotel, Papa November Delta, under vectoring, turn left in heading 196. Papa November Golf, turning left 196. Roger. What do I number ahead? Confirme para o controle. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, corredor Axé, reporte para da Barra. Para fora da Barra, Guardião 07. Pode confirmar aí o ajuste em altímetro para o Guardião? 1015. Grato, 1015. Salvador, Kilo Romeo Oscar, decolou na sua escota. Kilo Romeo Oscar, contato radar, pula para o 050, sai da Conde. 050, PC da Conde, Kilo Romeo Oscar. Índia, November Alpha, desça para 1.000 pés, o ajuste 1015. Kilo 361, Approach Papa November Golf, we have identified Dow Delta Alpha Echo Lima. Over. Roger, Papa Hotel Papa November Golf under vectoring, maintain present heading 196 and until 50 miles to Salvador VOR. Golf, we maintain present heading 916 until 50 miles from Sagan. O Papa November Golf maintain heading 196 until 50 miles to Salvador VOR until after fly Bidev. Bravo, India, Delta, Echo, Vitor. Maintaining 50 miles out of Salvador VOR and then direct BDEV, Papa November Golf. muito bom dia. Platango Romeu Papatango, informação Juliette, confere, confirme corredor forte até 20 milhas. Cliente autorizado voo local, nome o pés, decola da 17, curva esquerda, corredor forte. Controle 119, decimal 8, aciona 0126 meia dúzia no transponder. Romeu Papatango, cliente, decola da 17, curva esquerda, nome o pés, corredor forte, 20 milhas. Controle 119, decimal 8, 286, transponder 0126, Romeu Papatango. Treinamento correto, pátio 4, confirme POB. 2 agora no pátio 4. Sente para acionamento, táxi decolagem, transfere torre agora 1 no 8, 12, ajuste no 0, 1 no 5, Romeu Papatango, bom voo. Sente, 2, 8, 6, 1 no 0, 1 no 5, bom trabalho. Web 5, 8, 1, prossiga. Seria como conseguir agora, ver se foi feita a modificação? Conforme nível autorizado por você. Ok, mantém então 3 mil pés, solicita fazer o ILS. Afirmativo, se possível ver um erro ILS, eu vou ter que fazer os dois. Aí você pode definir a ordem aí. Gente, o quilômetro Oscar mantém a 3 mil pés, curva à esquerda pro 290. Esquerda 290, quilômetro Oscar. Não, não, a CHG é para UPRISC 58, é para UPRISC 58. A gente está com uma pane aqui na aeronave que a gente precisa guarnecer a via para minimizar o tempo de voo. É por isso que a gente está solicitando no dia de hoje apenas, nesse único momento, dessa UPRISC 58. Já foi coordenado com o CGNL, falou que já autorizou. Agora está faltando então vir a comunicação para cá, para Salvador. Acho que só falta isso. Can fly the directly over. Chego aguardando, obrigado. Papa November Golf, are we cleared for bridging now? Over. O Papa November Golf, fly direct Bravo Romeo, India, Delta, Echo. Do you have conditions? Affirmative, Papa November Golf, flying directly to Brida. Thank you. Kilo Romeo Oscar prossegue para o procedimento LS X-Ray, correto? Ok, afirmativo então. Inicialmente o X-Ray, eu prendo o Glide. Pai Hotel, Papá, November, Golf, call Recife Center 128.8 or 125.1. Papá Hotel, Golf, calling center at 128.8 or at 125.1. Trip 5490, Petrolina 200, informação Juliette, aguarde para a cópia. A sua escuta, a saída seria Momo Alvo Petrolina? Afirmativo, Momo Alvo Petrolina direto. Obrigado. Webjet 589 na escuta? Na escuta, 589. Então autorizado.